amargo, credo. Fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado. Quem foi que fez esse café? Quero foi tu, Carmen? De tudo e voltar pro seu lado. É, tu é doido, é. Destruir o sonho que só fez de nós tão só. Ah, porque a vida dele não tá doce, né? Vem com teu sorriso lá. A vida dele tá amarga. Porque essa ausência traz. Vem beijar-me novamente. Toma-te. Seu beijo quente que tão bem me faz. Vem me abrace forte. Não me deixe a sorte. Nunca, nunca mais. Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Deixa eu tocar uma pedra aqui. Você que gosta de dar o troco. Tu amor me abandonou, me maltratou e simplesmente me deixou amargurado. É, rapaz, tá falando outra língua, é? Vai. Você me abandonou, me maltratou e simplesmente me deixou amargurado. Estou a vaguear na solidão com o meu pobre coração apaixonado. É triste o que se passa comigo. Procuro, mas não consigo resistir à dor. Partiu e não deixou nem endereço. O motivo desconheço. Se eu só lhe dei amor, mas não tem nada, não. A gente sempre tem que dar tempo ao tempo. Por este mundo eu já vi muitos exemplos do humilhado ser exaltado no fim. E eu hoje estou aqui curtindo a ausência, desespero e quase louco. Mas tenha volta e eu vou lhe dar o troco. Porque você um dia vai voltar pra mim. Vai, maluquinho! Meu amigo maluquinho, foi encerrar o Fernando Bombonzeiro agora. Mas não tem nada, não. A gente sempre tem que dar tempo ao tempo. Por este mundo eu já vi muitos exemplos do humilhado ser exaltado no fim. Eu hoje estou aqui curtindo ausência, desespero e quase louco. E aí? Mas tenha volta e eu vou lhe dar o troco. Porque você um dia vai voltar pra mim. Se ela quiser ir embora, ou se ele quiser ir embora, ninguém é de ninguém, ninguém é preso a ninguém, não. Deixe que ela se vá e siga seu caminho. Deixe que eu tentarei sufocar a minha dor, minha dor. Deixe ele com fome, meu. Em nossas vidas a vida é só desatino. E quando isso acontece, já não existe amor. Deixa! Deixe que ela se vá buscar nova paixão. Deixe que eu ficarei com a minha solidão, solidão. Alô, Josi! Com um sorriso nos lábios, a deixa eu partir pelos caminhos do mundo a buscar nova vida. Quero que seja feliz sorrir, para que não aconteça outra despedida. Com um sorriso nos lábios eu deixo partir pelos caminhos do mundo a buscar nova vida. Quero que seja feliz e que possa sorrir, para que não aconteça outra despedida. Deixe que ela se vá e siga seu caminho. Deixe que eu tentarei sufocar a minha dor, minha dor. Em nossas vidas a vida, olha o Raimundinho. E quando isso acontece, já levou um chifrão. Deixe que ela se vá buscar nova paixão. Ei, cala a boca, Thiago. Eu ficarei com a minha solidão. Olha, socorri! Com um sorriso nos lábios, a deixo partir pelos caminhos do mundo. Oi, Roberta. Buscar nova vida. Quero que seja feliz e que possa sorrir. Saudade, Cardoso. Para que não aconteça outra despedida. Com um sorriso no nome, já deixo partir. DJ Rebelde. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ela foi embora, né? Mas depois, tu manda ela viver o que ela fez. Vem! Venha ver, meu amor, o que foi que você fez comigo. Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. E ele não acredita nela. Veja bem, meu amor, essas marcas que trago no olhar. Tanta saudade, você não sabe, são marcas de chorar. Ele tá quase pra voltar. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade. Deixa o cara. Tenho vontade de afogar as mágoas dele. Ele quer tudo de novo. Quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero. Deixa ele passar o WhatsApp pra ela. Meus olhos cheios de paixão. Quero as coisas mais simples. Nossa casa, nossa rua. Nossa vida aberta, crua. Nossos filhos, nosso amor. O maestro da saudade. Do Cardoso, toda quarta-feira é tradição. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Essas rugas. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. E aí, Bob? Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Hoje aí, seu Zequinha. Olha a primeira dama com a gente, obrigado, seu Zequinha. Quero tudo de novo. Bora, Bob! Quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. Olha aqui, só fica os mais fortes, tá? Coisas mais simples, nossa casa, nossa rua. Quem não aguenta? Vida aberta, crua. Nossos filhos. saudades de você. Estou sofrendo, pois não posso esquecer. Você deixou-me triste. Chegou o Wagner. Solidão persiste em acabar comigo, torturando meu coração. A Maniva foi embora e veio o Manivo. Mas sei, o Nivo. Você há de voltar pra mim. Nesse dia, os anjos cantarão assim. Chegou o juiz. Chegou meu grande bem, de joelhos eu direi amém. Se você for chapéu. O povo tá com fome, o povo tá com fome. Pois as praias e o sol de Recife. Bora acordar, bora cantar! Mas parecem coisas lá do céu. É igual o DJ com fome. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato. Deixa aqui pra Zé Carinhoso, o DJ que dá o pontapé inicial agora na nossa guarda-feira. Mas parece, ele só é desse jeito, coisa calado, mas presta uma atenção em toda a cidade. DJ William, quanta liberdade. O perigoso da saudade. Ontem, moça, e a velho, vou fazer uma vinheta pra ti essa semana. Que coisa mais linda. Duas vinhetas. Como tem moça. O perigoso da saudade. Como tem moça. Quando você for até esse fim, presta uma atenção. Não esqueça das telhas do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife. Olha, William, manda uma foto pra mim pra te botar no flyer do Purê, do Cardoso, na quarta-feira, tá bom? Mas bate uma foto bonita, cara. Pois as praias. Não vai bater a foto da tua mãe, manda pra mim. Mas parecem coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de Parque Virado. Saudade. Entra, saudade imensa, que toma posse desse corpo. Ele é todo teu. Ela não volta, não volta, nem por capricho que eu submisso. Vai, Marina. Com você, sem coração, sem sentimento. Fere, fere bem fundo. Pois no meu mundo sem amor é bom saudade ter. Presta uma atenção. Saudade grande, és meu abrigo. grande amigo. Altas aí! Ao me ver sofrer. Tá disfarçado, né, Tazão? Entra, saudade imensa. Que toma posse de. Como é que é, Zezinha? Ele é todo teu. Como é que é, Zezinho? Ela não volta. Ei. Nem por capricho. Mentira! Submisso, vou vivendo com você. Alô, Tarzan! Fere. Aí tu tá disfarçado, igual o Jack Chan. Fere bem fundo. Fala, Tarzan! Pois no meu mundo sem amor. É bom saudade ter, saudade grande, és meu amigo, o grande amigo que me ampara ao me ver sofrer. Ah. Oh. Sonho contigo, meu bem, meu amor, toda noite. Égua do sonho. Sonhando eu te levo, meu bem, para onde eu quiser. No sonho eu faço o que penso, na realidade te levo pra cama e te faço ser minha mulher. Mas quando eu acordo e você não está na beira da cama, eu começo a chorar. Aí me dou conta que a solidão é a companheira do meu coração. Por que que sonhando eu sou mais que um rei? Na vida real não sou mais que um peão. Sonhando realizo os desejos do meu coração. Obrigado, Márcia! Eu sonho contigo, meu bem, meu amor, toda noite. Tu já pensou toda noite? Sonhando eu te levo, meu bem, para onde eu quiser. E no sonho? No sonho eu faço o que penso, na realidade. Todo dia sonhando. Te levo pra cama e te faço ser minha mulher. Aí tu olha pra cama. Mas quando eu acordo e você não. O Shark não tá. Na beira da cama eu começo a chorar. Aí me dou conta que a solidão é a companheira do meu coração. Por que que sonhando eu sou mais que um rei? Na vida real não sou mais que um peão. Sonhando realizo os desejos do meu coração. Mas quando eu acordo e você não está na beira da cama, eu começo a chorar. Aí me dou conta que a solidão é a companheira do meu coração. Por que que sonhando eu sou mais que um rei? Na vida real não sou mais que um peão. Sexta-feira vai ter o grupo Que Resenha lá no Modelo Bar, sexta-feira a partir das 19h. E você é o nosso convidador especial. Alô, menina! Menina, se você quiser, eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase morto.

já vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Ega, seria muito fina. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Tu imaginou, né? Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então. Bora, Rambo! Adeus e... ganhar dinheiro em dezembro, né, Rambo? Não sou ninguém. Tá dojando. Sem você, meu amor. DJ Rebelde! E aí, Bode? Aí, Janice! Quando eu ficar quieto no meu canto, quietinho, seu moço, deixar pra lá. E se eu não puder conter meu pranto, alô, Ed da Saudade! Não tente me consolar. É que às vezes vem uma saudade, invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade. É de na saudade e suas filhas curtindo Jay Rebelde. Só de bom, só de bom. Eu deixei lá. Puro foi sair daquela casa. Rapaz, que legal receber hoje aqui no Bar do Cardoso meu grande amigo cantor e compositor Sonel Farias, aqui no Bar do Cardoso. Obrigado, Sonel, pela presença e preferência. Maria Rosa, fica à vontade no Bar do Cardoso. O da manhosa, sem entender. DJ Rebelde! Bora, bebê! Quando eu cheguei nessa cidade, seu moço, vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Duro foi sair daquela casa. Aí é do povão. E na estrada sobreviver. Bora, Cardoso! Duro foi deixar Maria Rosa, toda manhosa, sem entender. Saudade, pra recordar. Isso aqui eu só me lembro do Billy Knight. Te recordo você, bailarina. E eu, seu cantor. Aí, Soné. Enquanto eu cantava, você me olhava com amor. DJ Rebelde. O amor que nasceu entre nós foi maior que a canção que cantei pra você. Te dei todo o meu coração. DJ William! Agora você já não dança na televisão. O perigoso da saudade. Agora é dona de um lar e da minha inspiração. Vai pegar, hein? Todo o amor que eu tinha entreguei a você. Fura olho! Passava a semana inteira esperando te ver. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas

Quero lhe abraçar, quero lhe adorar e sentir o compasso do seu coração. Nunca vi ninguém tão linda assim. Um som especial para você, que é especial. Eu a compraria todinha pra mim. Eu daria tudo para ter você. E aí, Wagner? Você é um tesouro, coisinha fofa, linda de morrer. O Wagner! Ei, ladrão, bora trabalhar, meu! Bora trabalhar! Nunca vi. Olha quem vem chegando, meu amigo animal! Linda assim! Fala, animal! Se você fosse objeto, eu a compraria todinha pra mim. Eu daria tudo para ter você. Coisinha fofa, linda de morrer. DJ Rebelde. E ela? Uma cigana certa vez leu minha mão e me roubou. Muitas coisas bem baixinho. E aí, animal? Pra mim reservou. Ela me disse: é a pandemia, existia um alguém na minha vida. Meu amigo César, filho do meu amigo Bené, loucamente lá seria Duna. Vai com a gente, hein, César? Fica à vontade, hein? Cigana, somente verdade. Vem-te embora. Para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. E a cigana? Cigana, não vou esquecer. Rebelde. Que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Cigana, somente verdade, para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração? Bora, animal! Quem era a dona do meu coração? A gente vai trazer mais uma cigana. Cigana enganando os homens aí. Não quis ouvir os conselhos que a cigana me deu. Rebelde. Pensei que era mentira, mas tudo aconteceu. Então leu minha mão, disse tudo, falou verdades pra mim. Isabelita querida, Petrão, cigana da minha vida, vivo pensando em você. Isabelita, inspiração do meu viver. Toma! Mulher bonita, mas que os homens a fizeram sofrer. Volte outra vez, põe uma carta pra mim. Olha dentro dos meus olhos, diga que vai me querer. Eita, bailão, pai dela. É Cardozão, guarda-feira. Não quis ouvir os conselhos que a cigana me deu. Pensei que era mentira, mas tudo aconteceu. Leu minha mão, disse tudo, falou verdades pra mim. Isabelita querida, cigana da minha vida. Alô, danado, pensando em você. Te lembra dessa música aí? Isabelita, e tu não queria me passar? Do meu viver, mulher bonita, mas que o aí é. A fizeram sofrer. Tá rolando. Volte outra vez. Uma carta pra mim, o danado da sua. Olha dentro dos meus olhos, diga que vai me querer. DJ Rebelde, é o jeito, né? Encha a cara. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez, porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em teu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra cura. Quero ver se a galera tá fiada aí, vai! Bebo com moderação. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Hoje, quinta-feira, a gente tem uma live solidária ao grande Paulo Arthur, precisando de 200 mil pra fazer uma operação lá na França. E, cada e os DJs Rebelde, Elton, ele, Paulinho Boy e o Dalton se reunimos pra gente fazer uma live solidária. Amanhã, a partir das 4 da tarde. E, pra não morrer de ciúme, e você pode ajudar, colaborar com qualquer quantia em dinheiro. E seja de coração pra ajudar pra cura. O grande guerreiro Paulo Arthur. É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor WSGames. Estou amargurado. WSL e Games vai compartilhar amanhã nossa live. Eu quero ver vocês compartilhando também. É muito bom ajudar a compartilhar. Demais. DJ Rebelde. E ela? Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, mesmo naipe, nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Ainda bebeu champanhe. Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui

O maestro da saudade. Petrão! Alô, minhas guerreiras! Você não devia ter feito o que fez. Prometeu não errar e errou outra vez. Me sinto envergonhado. Olha o William! Perante os meus amigos. O perigoso da saudade. Todos eles sabem o que você fez. Quem sabe canta, quem sabe canta. Olha, Cardoso. Não fique mais aqui. Nem olhe pra minha cara. Nem quero despedir. Meu caminho agora é bem longe de ser. Essa vai pro neguinho da Freda 25, neguinho. Tudo que existia. Quando ele foi despachado pra Feira da 25, olha. Vai embora daqui. Não quero mais te olhar. Olha a chavecada. Desocupe o caminho para outra chegar. Não sou impiedoso. Tudo na paz, é. Mas assim tem que ser. Não sabe viver. Olha aí, Carmen. Mandaram avisar: nunca deixe seu amor velho pelo amor novo. Casa, não fique mais aqui. Nem olhe pra minha cara. Nem quero despedir. Meu caminho agora é bem longe do seu. Tudo que existia entre nós morreu. Vai embora. Não sou impiedoso, não. Mas assim tem que ser. Esta é a escola pra quem nesta vida não sabe viver. É rebelde! Vai tocando a saudade só na categoria.